Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda, os dois bem velhinhos de cabelo branco. E ainda com o passar dos anos, a gente se amando com o mesmo desejo, com o mesmo encanto. Eu já estou vendo a gente sorrindo, de quem duvidou, de nós dois aplaudindo, nos elogiando, dizendo que amor assim é tão raro existir, só tem como surgir um de mil em mil anos. Eu não sou vidente pra prever futuro, mas no amor da gente eu tô certo e seguro. E quem diz que hoje ele é descartável vai ficar com o tempo decepcionado em ver nós velhinhos de cara enrugadas e ainda mais apaixonados. Quem viver verá a gente velhinho se amando, o tempo passando e ano apaixonando o nosso amor novo. Quem viver verá o tempo passando e ano apaixonando o nosso amor novo, calando a boca do povo. É pra essa gatinha pra se apaixonar. Jonas esticado, capricha nessa porra, vai. Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda, os dois bem velhinhos de cabelo branco. E ainda com o passar dos anos, a gente se amando com o mesmo desejo, com o mesmo encanto. Eu já estou vendo a gente sorrindo, de quem duvidou, de nós dois aplaudindo, nos elogiando, dizendo que amor assim é tão raro existir, só tem como surgir um de mil em mil anos. Eu não sou vidente pra prever futuro, mas no amor da gente eu tô certo e seguro. E quem diz que hoje ele é descartável vai ficar com o tempo decepcionado em ver nós velhinhos de cara enrugada e ainda mais apaixonado. Quem vive